Inicialmente sim, o Gol no 964. M3-2000, voo Serra Vito 368, Serra Vito 368, e reduza para 1909. Serra Vito 368, 190. Direita VN, ponte espera torre 189, sem querer ligar no 096. 16-380, 5 graus, boa tarde. Serra Vito 06, autorizado final VOR. Estamos 0, torre 1895, composto. Entendi, 3080, obrigado, boa tarde. Reporta na hora, que o Vitor de Gilete, mas olha no meio, não é justo. Cópia, Veracruz. 560, ingressa para o gate 04. Ingressa para 04, dá 3560. Faz o 41 no Mendes, aguardo liberação gate 08. Aguardando gate 08, 41 no Mendes. Oxenem 6321 com a Tango, autorização Brasília. Contato radar, suba via, saída Pouca para nível de voo 370. Pouca 370, obrigado. Não vou achar três voos e para. Desceu, 1256. Desceu. 63-2000, autorizado 2510, 2500 pés, ajuste de altímetro 1016. Autorizado na RNAVE, reporte estabilizado. 2500, autorizado na RNAVE, reporta. Autorizado, unidade. Inicialmente saída da EL, e faz coordenação com controle. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 0127. Torre 18, decimal 95, para pushback, saneamento. 64, desce para o nível 050. Confira para o bom na lava, né? Desce para o nível 050. Nível 050, na lava, né? Deixa o número, e autorizado, chama para o ingresso, puxando o 7. 2-1, pronto para a cópia. Prossiga. Puxando a RM321 para o aeroporto de Brasília. Autorizado via pêndulo 17, nível de voo 360. Saída Arbor, transição Elefa. Após decolagem da pistão 0, primeira curva à direita. Transponder 5037, controle Salvador 120, decimal 8, puxando a RM321. Autorizado 360 para Brasília, Arbor Elefa, seja o 17, pista 10, curva direita, 1208, 5037, no transponder, ponto de meia dúzia. Gente, contagiamento correto, me foram para o pushback, saneamento. Salve, Salvador, boa tarde, voo 2008, voo Foxtrot, está na Alfa. Manda alterna Recife com autonomia? duas horas e meia, cara. Eficiência, azul 2642, táxi livre, Apache 1, Índia, ponto de espera da pistola 0, torre no 8, decimal 95, ajustando 0 no 6. E a Apache, já está ponto de espera da Maltara, quando lá, torre no 8, decimal 95, ajustando 0 no 6. Azul 41 no 6, era passagem Embraer 190 da companhia no táxi, e após ingresso via Juliette para o 808. Aguardando passagem de Embraer na companhia e após Juliette 08 azul 4.5. Paulo Salvador, gol 2008. Paulo 4, reduza para 1709. 1779, gol 0094. Com meia dúzia nós, pista parcialmente molhada. Recente, minha 3.2000. Mantenha a posição, Romeu, Romeu Golf. Ah, cópia, a gente tá aguardando pra cópia já. Né? 3805, torre. É, assim que liberada a pista, terá condições de iniciar de imediato. Ali mantém cabeceiro no 0TAM 3805. Vitor Índia Juliette, pista no 7, autorizada a decolagem, uma centena com meia dúzia nós. Oi, Cochaner, meu 142. 3520, autorizado, e eu pergunto, o no 7, vai para a 10, autorizado, o público é saído, agora 5033, controle do 3, 1, 2, 0, 8, 2, 3, 1, 2, o 7206, livre 06, no solo aos 34, libere a direita, reporte na Delta para o cruzamento da pista. Contra o cruzamento do 06. Polo 864 para o aeroporto de Maceió, autorizado via pêndulo 7, nível de voo 350, subida pouca transição Caju. Após a decolagem da pista no 0, primeira curva à esquerda, transponder 5031, controle Salvador 120, decimal 8, gol 1864. Autorizando 350, após o volume 7, saída Pucca, transição Caju, após a decolagem para a esquerda, transponder 5031, controle saída 1208, gol 1864, pode ser o número 1. Procedimento correto, chama para posicionamento, 1864. Já pronto para puxar o back, assinamento, boa noite, 64. 01, autorizado, chame o táxi. Ele chama o táxi, boa noite, 64. 0, no MIA, autorizado, final de nave, já pode estabilizar. Gol 964. Fazer fato, serviço da 366, dessa vez aqui, 510. 0, no MIA, autorizado, é Renato, 10, boa noite, 64. Juliette, chama agora o controle em 1208, Ruterino, Juliette. 1208, Juliette. Pushback acionamento, chama para o táxi, azul 2714. Trabalhando 2714. Passou 366, 0-4. Olhando 1985, controle Salvador, TAM 3805, daí eu leio da morte, mano. Confirmando para a torre. Eco Papacerra, na Oscar Pronto. Gente, mantém a Eco Papacerra. Torre, eu vou no 094. 1094, sente do tráfego, continue aproximação, pista no zero, vento 130 graus com meia dúzia nós, pista parcialmente molhada, informarei pista livre. Aguardando autorização, 094. Romeu, Golfo tem condições de iniciar de imediato? Sim. Inicia agora o vento, 140 graus, meia dúzia, nós pista no 7, Romeu, Golfo. Romeu, Golfo. 426, ponto para mandar pronto. Gente, mantenha o ponto de espera 42, confirmando 2642 azul. Mantenha o ponto de espera 2642. O 06 tem condições de cruzar de imediato após a passagem do Avianca? Afirmativo. Substitui o cruzamento após a passagem do Avianca, reporte livrando a pista, 06. Papa Serra, autorizado o ingresso no 7, reporte alinhado, pronto, eco Papa Serra. Será alinhado, pronto, eco Papa Serra, no 7. Romeu, Romeu Golf, decolou os 37, pista no 7, chama agora o controle, frequência no 208. 208, sim, um braço. O Xenia 6326, solo aos 37, libere a direita, chame solo, frequência no 219. Libera a direita, 219. Suba para o nível 040, saída da El, Romeu, Romeu Golfo. O controle do Romeu Golfo está completamente visual, solicita manter meu pé e a corredora. Plano do modificado aos 38, prossiga em condições visuais no corredor Axião, no meu pé, reporte no farol agora. Romeu pé, corredor Axião, reportará no farol da Barra, o Romeu, Romeu Golfo, grátis. Brinde, Juliette, prossiga para o Salvador. De prosseguir até o farol da Barra, ingressando no corredor bom. Comandante, mas a 510 eu vou estar fora do que está previsto, né? Eu retorno ou pelo setor sul, ou norte do campo, mas você vai ter que manter a proa, vir para 1500 e eu vou ter que coordenar com a torre esse regresso. Eu estou vindo no 8 desse 995, ajuste 10, 105. Eu vi táxi até o ponto de saída do lugar. Posso expressar 10 via Índia, 14, 95, 1864, obrigado, boa tarde. Hoje não é 1142, posso usar o táxi, você deverá manter a proa até 2000 pés. Manter a proa até 2000 pés. O vento no 30 graus com 049, eco Papa Serra. Papa Serra, iniciando a manter a proa até 2000 pés. Uno 094, solo 39, libere pista direita e chame solo, frequência no 219. Direita 219, boa. Podemos seguir? Passa por 11 horas, está mantendo 500 pés sobre o mar. Ok, o Romeu Romeu Golfo está batendo mil para através do farol da Barra, vai acordar, proar direto, 06. Vitorinho de Gilhante, foi o farol de Itapuã. Vamos 094, táxi de Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, vamos 094. Prossiga, descida até o 050 com proa de mare. Fogou 1964, final 90, estabilizado, visual. 964, torre 198, decimal 95. 964, sente do tráfego, continue a aproximação, pista no 0, 150 graus com 5 nós. Aguarde autorização de pouso, 1964, pista úmida. Gente, agora autorização de pouso, 1964. Azul 2642, decolou aos 41, chame controle 1208. 08. Azul 2642, boa tarde, Pucajambo. 2642, contato radar, suba via, saída Puca para nível 350. Confirme, senhor, por 2642. Saída Puka, suba via para nível 350. Puka via 350 azul, 2642. É para passear, comprou o controle? Passeio, curvando para a Bayono. Tá, Borono subindo para nível 180. A passeia. Índia Juliette, suba para 1.010. O Golf não até um tráfego a reportar no setor, frequência livre até o retorno, o meu Golf. Uno 864 ali, mantém cabeceiro no zero. Eu mantém no zero, Uno 864. Tem o nome de pé na proa da Sala de Tapuã, do seu dia. Pé, China é tudo, instalador, frequência no 895. Salvador, papatango, do seu dia, Juliette. Confirme pra tu, Salvador. É o Papatango Vitorista Juliette, representando pela contramão do corredor Chester, pousa na 35, se possível. Pousa na 35, reporte final do 35, 130 graus com 5 nós, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, reporta final da 35. 1964, seu solo aos 43, chame solo 1219. 219, gol 1964. Polo 964, taxi Alfa, mantenha-se do Juliette. Alfa, eu mantenho-se do Juliette, 964. Tá autorizado a alinhar e manter a cabeceira 102794. E mantenha 102794. Janela 6326, ingresso via Juliette, para o gate 3, observando o tráfego da companhia iniciando o táxi. Sério, Juliette, gate 3, 6326. Mochila 6142, para o táxi com 126, 350, Fortaleza alternado, sempre colega nossa direita. Que batida da... Aguardar o ingresso do tráfego da companhia, o gate 3, após prossegue até o ponto de espera da 1-0, via Índia, ponto de espera turno no 8-95, ajuste no 0-5. Comei 15, gente do tráfego, 3-95, vamos esperar, 1-4-2. 4-0 graus, 0-4-9. Autorizado, vai iniciar 2-7-4. A 4, contato, radar na decolagem, supervia, saiu da PUCA para nível 350. PUCA para nível 350, vou na 864. Pushback 63, vamos achar a 62. Confirme. Para pushback, o 63, vamos achar a 62, está na 612. Achando a 6321, 06, autorizado, sempre. Contato. Polo 094, segundo táxi 22 da Avianca, ingresso via Juliette, gate 02. Segue o Avianca, procede pro 2, pro bom 094. Pista 10. Polo 964, prossiga via Juliette, gate 05. Juliette para o 05, gol no 964. 2714, decolada aos 47, chame agora o controle 1208. 208, obrigado. 2714, saída Arbor. Lenda Juliette Solo aos 47, prossegue para o Pátio 4. Livrando à esquerda, táxi livre do estacionamento Vitor Lenda Juliette. D-642, chama o centro Recife, frequência 12085, ao 10125, vai tomar o 45, vai atrás. Boa noite, 64, fazendo desvio à direita da rota, proa 085, por 15 milhas, desde informação. 864, autorizado desvios e após, vou direto do Jama. Após, vai voar Jama, boa noite, 64. Dormia 42 Salvador? Ah, se escuta, senhor. Recife, frequência 2085 e a secundária 2545, boa tarde. Até 2085, 2545, boa tarde. Puxaré 315, decolagem autorizada, ano 40 graus com 059. Decolagem 00, Xaré 315. Cuidado, libera direto ao destino, Lençóis, Zé Papa Terra. Aqui chama Recife, frequência 1260 até 288, solicita direto ao Lençóis, Zé Papa Terra. Boa tarde. 260-1288 para liberação, Zé Papa Terra. 300 Goiânia. C321, táxi. Autorizado táxi até o ponto de espera da 1-0, via Pátio 1 e Índia. Ponto de espera, chame a torre 1 no E3, sinal 95, ajuste 1-0-5. 1015 em frente, Pátio Índia. 2-9-5, bom trabalho, até a próxima. Canarina 315, decolou 50, chame agora o controle 1208. Controle 1208, uma boa tarde, Canarina 315. Boa tarde. 3193, informação curso Whisky. Pronto para 4. 3193, para o aeroporto do Galeão. Autorizado via Upper November 857, Morso. Nível de voo 300. Tá. Subida da El, Leda e Rumi. Decola da pista 1-0, após a primeira curva direita. Transponder 5026, controle Salvador 1-2-0-8. Então 3193 correto, chame pronto para o pushback, saneamento. Boa, autorizado, alinhar e manter, cabeceira no 06321. Ali mantendo no 06321. Entendeu, Salvador, Negativo, está autorizado VOR, DMEA, pista 190, reporte estabilizado, está 08. Avião no 42, decolou 52, chama agora o controle, 1208, boa tarde. 208, obrigado. Nada. Salvador, boa tarde novamente, o Chanelle agora avião no 42, decolou no 35. Sai, o Chanelle avião no 42, contato radar na decolagem, suba para o nível 350 e voe direto para a posição de ambos. Subindo para o 350, só confirme a posição. Jamo, posição Jamo, Juliette Alfa, mais Jamo. Maravilha, direto Jamo, 6142. Chanel é 315, direto Leda. A 08 foi estabilizado o sinal do VRDM. Estabilizado. Sinal, 21895. Esquerda tem um helicóptero da... em patrulhamento sobre a cidade. Sensacional, Romeu Lima, Salvador. Tem mais uma ligação aqui da Polícia Militar do Estado da Bahia. Eu vou precisar que o senhor se afaste desse setor aí, por favor. Então, eu não tenho como te precisar quantas milhas eu vou precisar ficar afastado desse local. Deu umas duas milhas, pelo menos duas milhas. Controle azul 2794, desvio à esquerda, proa 2190. 2190, está autorizado o desvio, azul 2794. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2233, transfere. Controle Salvador, buenas, é o 6321 da última. Boa tarde, Oxenem 321, no contato radar, saída ARPO 360, está autorizado, ARPO 1. Gente, alguma excelente voar a borda presente, o Elefa? Elefa está autorizado. Elefa, muito obrigado. Controle Salvador, boa tarde, passageiro 2233. 0130 graus, com 079, Charger 8. Só 08, autorizado, pouso, pista 1-0. Sem embaixo, sem baixar travado. Controle azul 2714, proa 200 de confirmação, liberado 3000, a liberada é para 60. Esse setor está complicado, está liberado até o nível 050, 2714. O senhor não vai para a barreira? Não tem condição de voar direto para a barreira? Momento negativo, a liberada é 60. 0050. 0094, só rotou em construído, que é para o fato. Polo 094 para o aeroporto de Fortaleza, autorizado, via pêndulo 19, direto a Buco, direto Fortaleza, direto, confirmando, pêndulo 19 até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. O nível de voo 370, subida Borba, transição Frote, após decolagem da pista 1-0, primeira curva esquerda, controle 1-208, transponder 5064, bom 094. 370, decola na porta, Frote, pista 10, primeira curva esquerda, receptando 3119, Bangu, Agufu, Fortaleza. Controle 2018, partido 064, Tubão 094. Bola 094, correto. Chame pronto para pedir acionamento. Fortaleza. Vai, Gino, no 85, mantenha bom, porque após a posição bom, você vai voar o 368 e ligar a área restrita em Camaçari. Vai, Gino, em Aratu. Então vai executar novamente, ó. Bom, 368, passando. Apoio Salvador, passarei do 2233 para a descida. 233, desça até nível de voo 060. 060, 2233. Foi direto Barreiras. Por enquanto ascensão até o 050, 2704, aguardando 160. 050, direto Barreiras, 2704. Azul, 4462, Salvador. Uma boa tarde. Boa tarde, Azul, 4462. Acione identificação, descida autorizada até o nível 180, ajuste no 095. 180 autorizado, ajuste no 095. Do 4065, pronto, corte. Pronto, corte. Fazer o 4065 para o aeroporto de Campinas, autorizado via UPS 10, por base UPS 16, Cosmo, após conforme rota do plano de voo, nível de voo 320, subida da El Leda, transição Mótiva. Após decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Controle Salvador 120218, transponder 5046, azul 4065. 0. Corrigindo até o nível 170. Terça, via A, via Mari, até o nível de 170. Passarelo 2233, Salvador. 2233, escuta. Ok, subvetoração, curva esquerda agora e vem para o 050. Limite dessa proa é radial 280, Salvador. Esquerda 050, limitado pela 280, Salvador, passarelo 2233. Azul 4462, autorizado descida até 4000 pés, a altímetro no 015. 005, 4000 pés, 4462. 050, 2704, Bono Barreira. 093, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Índia. No ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste no 095. Vai via Pátio 1 e Índia, até o ponto de espera da 10, lá de 895, graças, decimal batalha. 110. Para 110, passarelo 2233. Passo 12 horas, 12 milhas, rumo noroeste. Passando no 050, ascensão ativa até o nível 100. Equipamento é um ATR-72. Ciente, o passageiro 2233. Voo 1164, autorizado descida até o nível de voo 050. Voo 1164. Problema. 3154, acione identificação dessa via, chegada Mária até o nível de voo 0620, 3154. Controle, muito bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu. 6142, chame Recife, frequência 12085, alterne 2545, boa tarde. Compreendeu que é pra chamar 2685, 2545, ou chamei no 42, obrigado. Bom dia, é o Papa Romeu, Romeu, Romeu. Romeu Golfo, mantém-se condições visuais, corredor Veracruz, Interlagos, reporte rotatória não, Ceasa. Para no Ceasa, Romeu Golfo. Romeu Lima. Romeu Lima para você. Você faz a sua já, vai ficar 876. Qual ajuste do aeródromo? O ajuste no 0 ou no 5? Alcântara 321, chame centro Recife, frequência 1260, alterne 288, boa tarde. 260, 288. Salvador, Alcântara 321, ok? 0, primeira curva direita, subida Arbor, 1, transição Elefa. Controle Salvador, 120.8, transponder 5055. 0835, boa tarde, Andrés. Grau 089. Liderinha decolada 1039. Andrés, comecei a escutar o julgamento correto, chame pronto para o despegue sendo metro. 234. Acione o código transponder 0224. 0224, estacionado, Romeu Romeu. Passaria do 2233, desça para nível de voo 050. Para 050, 2233. Azul 2714, caliga ascensão, nível 160. 160 liberado, azul 2714. Controle de Salvador, azul 9101, 0 1 6101, confia. Negativo, azul 9101. Procedente de Aracaju? Azul 9101, acione identificação. 9101, 73 milhas, ordem de Salvador, vigilância, mantém o 160, fonte descida na prova de bombas. Na prova de bombas, você pode fazer o 9101. Prova de bombas, 8.8, vai passar a ponte e prova de 368. Ativo, 8.8 do serviço 368, bom 885. 462, Ruiz Serra Vito 366, desça para 2500 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5. 0 no 5 e 366. Então 3154, cruzar uma centena, reduza para 2109. 3154. Na medida do possível, 310 nós. 1164, após uma centena, reduza para 2109. Recordado, controle. Gol 1164, após cruzar uma centena, reduza para 2109. Após uma centena, reduzirá 2109. Gente, primeira curva direita, corredor axé. Controle Salvador 1208, transponder 0131. Tá pro zero. 1885, sob vetoração, para sequenciamento, curva direita, proa 240, limite da proa radial 280 de Salvador. Direito 240, Salvador 280 de Salvador, boa noite. Controle Salvador, Altan 3193. 3193, contato radar, suba. Via, saída da EL para nível 300. Via para 300, tanto 3193. Kilo X-ray, Salvador. Livre tax report na, no ponto de espera, Lima Kilo X-ray. Revisou algum campo? Ah, Romeu Gulf, está visual com campo? Pensa. É minha torre, Salvador, frequência 1895. 895, 14 graus. Papa Romeu Gulf, está visual com campo na fura da Ceasa. Papa Romeu Gulf, bom dia. Reporte na curta final. 140 graus, 109, Romeu Gulf. Conta lá na curta, Romeu Gulf. Decola sem parada na pista? Sem parada, pista no 7140 graus, 109, Lima Kilo X-ray autorizado. X-ray, 1885, reduza para 2109. Azul 4462, servito 366. Senhor, está precisando aumentar um pouquinho só a distância para 366 para se adequar à rampa e velocidade. É, mas eu tenho um tráfego à sua esquerda já voando 368, descendo para 2500 também. Já presente 366. Isso. Chama para o puxo azul 465, não tem certo. É 2 horas, 5 milhas, rumo nordeste, passando 4710. Um Embraer 190 da companhia azul. Afirmativo, passagem 2233 reduzido. Lima Kilo X-Ray decolou 08. 08, reporte passado, farol de Itapuã. X-Ray. Porra, meu Golf, vento no 30 graus, 10, nosso pouso autorizado, pistola 7. Pro pouso na 7, Romeu, meu Golf. 7 no 4, Salvador. 7 no 4. Sua exceção nível número 60, chame Recife, frequência 1260, alterne 1288. 260288, 1 2 7 no 4, obrigado. Gol no 885, vou encerrar vento 368, gol no 885, desça para 4 mil pés, o ajuste chama 0 no 5. Esquerda, chave 368, chama 4 mil, comente. Gol no 885, no 7, estão autorizados? Chave vento 368. Chave 368, estão autorizados? Certo, autorizado, voo 185, iniciar procedimento do trajeto 368. Sarido 2233, desça para 35003 e reduza para a velocidade de aproximação. 3500, reduzindo para aproximação, passarido 2233. Azul 4462, estabilizado final, Renato. Afirmo, senhor. Foi, 1895. 1895, bom trabalho. Controle o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, 1 do 7, do Duraché, reporte no farol da barra. Reportando. Via Upper November 857, Monson, nível de voo 360. Subida da El, Leda, Irumi. Faz a colagem na pistola 0, primeira curva direita. Controle Salvador 1208, transponder 5072, Oceania 217. Fernanda 2275, autorizado 360 Galeão, decolando da pista 10, com curva direita, Nazael, Leda e Lumi, aí via Amber 90857, ou sul. Controle após a decolagem 208, transponder 5072. Confirmando 5072, o transponder, o Xanema 27, um transponder que você vai. Afirmo 5072-627. Reportará para o funcionamento. Obrigado. Boa noite. 1164, desça para 4 mil pés. Altímetro no 0 no 5. 4 mil 5, na 1 levanta. TAM 3154 para o nível 050 na proa de Serra Vito 368. 3154-050-368. Passaria 2233, torre 1895. 1895, boa. Torre Salvador, boa tarde, passarei do 2233, transfere. Tô, passarei minha fita azul, para o puxo, posição 8. Autorizado, chame para o táxi, eu sou 4065. Autorizado, chame para o táxi, passarei minha fita. Afirmativo, passarinho 2233. Gente, meu número 2 para pouso, informarei pista livre 2223. 2233, certo. E o pés ajuste no 015, 3154. 4164, desça para 2500 pés, autorizado final RNAVE. Forte passando Serra Vito 366. Gol no 1164. 064, desça para 2500 pés. 2500 pés, 1095, ajuste. Reporte passando no Serravito 366. 2500. Pode ser a Vito 366, apresenta Renato, igual ao 994. 3154, reduza para 1909. Se possível, libera das instruções de velocidade. Quem modulou? O azul 9101. Tá liberado, 9101. Tá autorizando a descer, mantenida? 4.000 pés, o ajuste altímetro no 0, no 3. 4.9101. 3154, reduza para 1909. 3154190. Foi o Serravito 368, vai voar o Serravito 366, descer para 2.500 pés. 2500 pés, o ajuste no 0, no 5. Claro, Charlie, 3154, Serravito 368, 366, 2500, 1500. Boa noite, 800, estabilizado. 85, tô, eu no 895, reduza para aproximação, vou no 85. 895, tá vendo? São 3193, chame Recife, frequência 1251, na UTN 2835. 3193, TN. Tá livre, sem tráfego, vai passar no setor Lima, aqui, Lux Way. Salvador, boa noite, 85, boa tarde. A passar o Serravito 378. O número 2 agora, à sua frente um ATR na aproximação final da 1-0, aproximadamente 3 milhas da cabeceira. O vento no 50 graus com uma dúzia nós, informarei pista livre, voo no 885. Polo 659, pronto, Cotter. Polo 659 para o aeroporto do Galeão, autorizado via November 857, Monso, nível de voo 360, subida da El Leda Irumi, após decolagem da pistola 0, primeira curva à direita, transponder 5057 e frequência do controle Salvador 120.8, Polo 659. Da 360, Portael, Líder, Irume, até 927, ou recolho da 10 com a direita, 0-7-2-0-0-1-9. Bom, 959 correto, eu chamo pronto para pushback sobre isso. Solo azul, 4-0-6 para o taxa, sobre o 1-1, e faltam aqui 4-0-7, alterna 9-0-6. 20 com 140 de ground. É, tá bom. 5, vai observar tráfego do Gatão, também vai iniciar táxi no 4 e seguir como número 2 até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Autorizado, táxi até através do 05, número 2, vai ter que ser da 1-0, passou o fundo, no 5, quase 4. Fica a frequência com 2345, Eco Lima. 4462, Alfa. Alô, 4462, taxi de Alfa, mantenha-se com Juliette. Mantenha-se com Juliette, 4462. Solo Salvador, 3567, para o táxi com 168, PLB, 3 horas e 30, alterna com fim. Autorizado, pistão no 0, 140 graus com 89. Autorizado, pois não, 10, vou no 880. Índia, no ponto de espera, chame a torre 198, decimal 95, ajuste 10 no 5. 1015 agora, autorizado o táxi, ponto de espera, torre está 3567. Azul 4462, vai dar passagem no táxi Embraer 190 da companhia, após ingresso via Juliette para o gate 01. O tráfego agora está próximo através do meia dúzia. Gente, está ligado com o Embraer? Vai aguardar para a Juliette. Passarei 3233, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3. Não, confirmando, Alfa Juliette, é remota 12 do Pátio 1. Alfa Juliette, remota 1-2 ao passarelo. 885, Solos 17, libere à direita, chame Solo 1219 para instruções de táxi no 885. 219, boa. Boa. Voo 2009, transporte. Voo 2009, autorizado para o aeroporto de Ilhéus. Direto, nível de voo 240. Faz decolagem da pistola 0, primeira curva à direita. Subida da Euleda, das Ledas direto de Ilhéus. Controle Salvador 120, decima 8, transponde 505. Voo 2009. Ativo 3309, motorizado em Ilhéus, decola da pista 10, primeira curva direita, pista da Dael, pista Dael Boleda, líder direto em Ilhéus. Nível autorizado é o 240, código transponder é 5051, e controle de Salvador 2008, voo 2009, direito check. Voo 2009, chame pronto para o chuveiro de saneamento. Espera pronto. Salvador 985, liberou sua escuta. Voo 985, táxi de Alfa, Juliette, grid 08. Alfa, Juliette, próximo 985. 91101, Prua do Serra Vitor 368. 7, o Serra Vitor 368, 91101. Faz ponte aqui para o Eco Lima Oscar, que ele informou que pousou num grupo Zulu, ok, controle? Muito obrigado, eu vou anotar o horário aqui, muito obrigado. São Ilhéus, nível proposto 220. Boa tarde, 3154, continue a aproximação, informarei pista livre, 130 graus 109, então 3154. Bruno? Graça. Não, confirmando, o senhor entra remota 12 e bate 1. Senhor, 4462 que acabou de ingressar pela Juliette no pátio, a senhora falou a posição 01, confirmando. Afirma, é 01. E aguarde o 366, 9102. Confirma, chefe. 3090. Controle Salvador 1694, acionando o 1594. Boa tarde, Janela 304, acionando identificação na proa de TAP, pista até nível de voo 050, 1500 de ajuste. Azul 91101, vou encerrar Vitor 366, desça para 25003, ajuste no 095. 366, 12500, 0095. Então 3192, desça para 4000 pés. 4000, tá, 392. Salvador, boa tarde, Azul 4065. 4065, boa tarde, mantenha o ponto de espera da 0. Mantenha o 3154, Solos 21, libera direito, chame Solo 219. 219. Como é que é? 3154, táxi de Alfa, Juliette, gate 10. Decolagem autorizada, 10, 160 graus, 089. Livre decolagem, então, 3567. Pode portar o 10. Salvador, 1094, se dá instalamento 2. Primeiro base na cabeceira ali, mantém pista no 04065. Então, companhia 44, 1094. 235, a senhora identificação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 5. Após a posição Bonf, vai voar o Serra Vito 368 e evitar a área restrita da base naval de Aracruz. Positivo, 10 a 4 mil pés, comunicações, na chegada Bonf, e após vai ter que voar o Serra Vito 368 após a posição Bonf, correto? Corretíssimo. O 31 corrigindo, só 3192, desce para 2510, 2507, está autorizado o final de nave, reporte estabilizado. Tráfego que o precede, passando Serra Vito 366 no momento. Ah, afirmativo, portanto, tráfego dessa 2500, está 3192. Te dá hoje, né? É negativo, só um minuto. Obrigado. Doutorinho Juliette, qual é? Zona RNAV, o 909. No Rio no 8 decimal 95, um helicóptero à sua esquerda, mantendo 510 sobre voo sobre a Delta Lagoa. 7, 1895, Buenos Aires, 9109. Pronto, 3567, boa tarde. Tarde, reporte estabilizado. Correio Salvador, Buenos Aires, azul 9101. Avião 0107 da aproximação, aguarde autorização de pouso em Salvador, 130 graus, 109, 9101. Aguardando, 9101. Azul 4065, decolagem autorizada, vento 130 graus, 109. Autorizado decolagem, Azul 4065. Vitorinho de Juliette, pronto para acionamento. Inicie o reporte na interseção Oscar Victor India Juliet. Dia para 360. Tudo bem, 2010 para? 30 até o nível 050. 050. Vitor Índia Juliette ali mantém 17, tráfego na final para pouso 10. Coreza leva para o 3567. Obrigado, 3567. Obrigado. É 327, pronto, cópia. Pronto. Baixa na 327 para Ilhéus, autorizado o nível de voo 220, direto, subida da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus. Decolagem de pistola 0, após a primeira curva direita. Transponder 5105, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 220, decolada 10 com curva direita da El, Leda, após direto Ilhéus. Código 5105, controle 120, decimal 8, para o Oceaner 6327. Oceaner 6327, correto, chame pronto para puxar o acionamento. Chama pronto, 6327. Para o táxi, o Golo 094, com 174 a bordo, Teresina, 3 horas e 5. Golo 094, táxi via Índia, até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera Torre 98, decimal 95, ajuste 1095. Índia, ponto de espera 295, Miriquiz, ajuste 1094. Torre 1895, vou pôr. 1895,